mas o beijo dela só se encaixa com o meu. Você tá com ela só que a mãe dela assume que prefere eu. E ela também diz ser pra alguém. Eu sou o desenho e você o rabisco. E que você é só passatempo pra voltar comigo. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desvia o olhar, seu olhar raciocina. Você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desvia o olhar, seu olhar raciocina. Você é uma isca pra chegar até mim. Uma ponte ou algo assim. Yeah, yeah. Você beija ele, mas o beijo dele só se encaixa com o meu. Você tá com ele, só que a mãe dele assume que prefere eu. E ele também disse pra alguém que eu sou o desenho e você é o rabisco. E que você é só passatempo pra voltar comigo. E hoje ele vai sair pro rolê. Você vai entender que ele tá pensando em mim. Quando ele desvia o olhar, seu olhar raciocina. Você é uma isca pra chegar até a mim. E hoje ele vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ele tá pensando em mim. Quando ele desvia o olhar, seu olhar raciocina. Você é uma isca pra chegar até a mim. Uma ponte ou algo assim. Obrigado, minha amiga Rayane Martins, pelo carinho. Um beijo.